parece a tema Duquisi, locura de Teres y Caray. En mi así balança, tô depinado, boné para lado, a lupa no rosto, achando que vai abalar. Mas tem a língua que ninguém consegue entender, se é do Japão, Coreia ou do Paraguai. Mas a galera tá no clima, não quer nem saber, e nesse balo sei que todo mundo vai. Espino vai, oh, se no, se o i, assim meu vou. Oh, se o pau, se o au, espino vai, oh, se no, se o i, assim meu vou.